O Ministério Público de Minas Gerais ingressou com ação civil pública pedindo a implantação efetiva da área de proteção ambiental Lagedão, em Matias Cardoso. A unidade de conservação possui 12 mil hectares e foi criada por decreto estadual em 1998. A ação faz parte da estratégia do Ministério Público para efetivar e estruturar unidades de conservação em todo o estado de Minas Gerais. O MP pede à Justiça a concessão de liminar para implantação em até um ano de infraestrutura integral para o funcionamento da unidade de conservação, como postos de fiscalização e equipamentos de localização e comunicação. Também é pedido que seja contratado um gerente exclusivo, técnicos, monitores e guardas, além de veículos suficientes e em bom estado de funcionamento, sinalização e brigada de incêndio. Também deverá ser elaborado um cronograma de trabalho e atualização do zoneamento ecológico e econômico e do plano de manejo, que deve incluir medidas a fim de promover a integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. O MP pede ainda a fixação de multa de R$50 mil, caso a liminar seja descumprida. Minas Gerais conta com 112 espaços territoriais especialmente protegidos, nas modalidades unidades de conservação e áreas de proteção especiais. São 71 unidades de proteção integral, 17 de uso sustentável e 24 áreas de proteção especial, totalizando 2 milhões de hectares. Entretanto, no ano de 2013, apenas cerca de 29% das áreas protegidas haviam sido desapropriadas. Além disso, 86% das unidades não possuíam infraestrutura adequada. Por isso, o Ministério Público tem por meta, na área de atuação ambiental, adotar medidas para a implementação efetiva de todas essas áreas protegidas. Mais de 100 procedimentos investigatórios já foram instaurados e já foram propostas 60 ações civis públicas. Uma das ações proposta em abril de 2015 contra o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas pede que seja cumprida a Lei nº 9.985 de 2000, destinando mais de R$198 milhões para a implementação e manutenção adequada das unidades de conservação. A região norte de Minas é a que abriga a maior extensão territorial em áreas protegidas. Já foram propostas 16 ações na região para obrigar o governo do estado a estruturar as unidades. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.